Aliás, cabe aqui que o serviço rodado terminado, o controle desconhece tráfego no setor. Está autorizado chamada à frequência livre. Salvador, muito bom dia. É o Azul 4060, 6755. Azul 4060, sua identificação, desça a nível de voo 050 via chegada a Gomes de Uno. Identificou, descendo ao 050 Gomes de Uno, Azul 4060. Salvador, passaria do 9804, cruzando 080 para 6.000 pés, a 2 milhas de impacto. Gente, passaria do 9804, reautorizado descida 4.000 pés, ajuste de altímetro 1.0 no 6. 1.0 no 6 para 4.000 pés, passaria do 9804. 1.962, complete final do ILS X-Ray, chame torre 1.98, decimal 95. 095, gol 1962. Canal 6337, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 1.0, reporte estabilizado. Ok, para 2.000 pés, reportar estabilizado, o final é X-Ray da 1.0. Oi, bom dia, gol 1962. Gol 1962. Bom dia, está autorizado o pouso, está 1.0, o vento é 1.30 graus, 1.0 mais. De pouso, gol 962. Passarido 9804, reautorizado descida 3.000 pés. A 3.000 pés, passaria do 9804. Passarido 9804, irá seguir tráfego agora na sua posição de 11 horas, 9 milhas, 3 mil pés em descida, em redução agora 200 graus de ground speed. Reduza 1.709. Positivo, com a aeronave mais lenta à nossa frente, reduzindo, passaria do 9804. Chanel 6337, estabilizado ILS da 1.0. Chanel 6337, complexo, torre 1.98, decimal 95. 9804, dista 2.000 pés, autorizado final do ILS X-Ray da pista 1.0, reporte estabilizado. Positivo, 2.000 pés, reportando estabilizado na X-Ray, passaria do 9804, já com velocidade reduzida, guardando a aeronave. Gente. Que foi, tá, aguarde a pista livre, que é 337, ajuste 1.0 no 6. 962 no solo aos 31, ao livrar direito, chame o solo, 21 decimal 9. 29 livrando o gol 962. 4062, desça via para 2000 pés, ajuste de altimetro 1096. Estão no zero livre, autorizado o pouso. O vento é 130 graus, 109. Descente do vento, livre pouso, 6337. 060? Corrigindo, azul 4060, desça 2000 pés, ajuste 10106. 2000 pés, 10106, ajusta para 060. Correção Rodua, bom dia, passaria do 9804, estabilizado, full ILS. Bom dia, passaria do 9804, continue na final, aguarde autorização de pouso. Positivo, aguardando autorização, 9804, baixar, gravar. Entendi. Na 6337, no solo 34. Libere à direita, solo 21, no decimal 9. 219, gente. Areia do 9804, pista livre, autorizado pouso na 10, vento é 150 graus, 09 nós. Autorizado pouso, passaria do 9804, grato. Salvador, boa tarde, eu vou no 556, sente da informação. Kilo, autorização, galeão. Já na curta final, autorizado alinhar e manter 10. Rosa PR na curta, ali madeira no zero, para 3, 1 da venda. Autorizado em Jeff X-Way, reportará, azul 4060. Do 9804 no solo aos 36, chame o solo 21 decimal 9. Chama o solo, Olivrão 219, 22, 9804, boa. 31091 autorizado decolar, 10 vento 140 graus, 089. Autorizado decolagem 10, 31 avião. 50 Bomédio 1, tá com a 714. Autorizado a linha e manter a 10 após o TAM. Controle Salvador, azul 5048, bom dia, passo 260 para o 170, temos informação, quilo. Azul 5048, bom dia, sua identificação, desse mantém nível de voo 060, via chegada Bomed 1, ajuste seu altímetro no 0,6, informo que é o número 3 na aproximação. Ok, ciente, desce ao 060 na Bomed 1, número 3 na aproximação, azul 5048. Salvador, o TAM 3191 passa 1700 para o 340 São Bruno. 3191, bom dia, contato para a decolagem. Suba via São Bruno para nível de voo 340. Via São Bruno 340, TAM 3191. E 4 autorizado, decolar, 10, vento 130 graus, 10 nós. Vivo decolagem, igual a 094 de campo. Bono 094, decolado aos 40, chame o controle no 208. 208, Bono 094. Azul 4060, complete final do INS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. Bono 1895, bom dia, 4060. Controle Salvador, Bono 094, passa 1500, bom dia. Bono 094, bom dia, contato radar na decolagem, suba via Momo para nível de voo 370. 360, saí da bomba, gol 0 da frente. Posso autorizar 0, 4714, reautorizado, descida 4000 pés, ajuste de altímetro no 0,6. Descendo a 4.000 pés, Otan 4.7.1.4. Otan 4.7.1.4, confirma sua velocidade indicada. 250 nós. Você tem condições de manter essa velocidade até as proximidades de Tapio, Duna? Olha, eu posso manter essa velocidade até 4 milhas do externo, tá bom? Gente, o TAM 4.7.1.4 mantém a velocidade ao número 1 na aproximação. Posso voar direto na prova do externo? Negativo, mantenha a prova de Duna e está autorizada a descer a 2.000 pés. Está autorizado o final do procedimento e ele é sexuê da pista no zero, reposto estabilizado. Ok, voando direto Duna, desce a 2.000 pés. TAM 4.7.1.4, chama estabilizado. 4.7.1.4. 140 graus, 109. Deixa. 196, sua identificação, desse nível de voo 070 via chegada a Bomed 1. 070 via 5048. 5048, via autorizado descida 4.000 pés, ajuste de altímetro 1096. 4.000 com 1096, azul 5048. Azul 5196 negativo, número 3 na aproximação. Positivo, controle, igual na 094, tem alguma prova mais à frente que a gente possa tomar? O na 094 autorizado, vá na prova de Cogibo. Cogibo, igual na 094. Estacionamento chame táxi, segue Golf Oscar. Tudo 4060 no solo aos 45, chame só 1219. 219, obrigado, do 4060. Número 094, chame Recife, 125 decimal 45. Recife 2545, 1-0-4. Azul 5048, confirma velocidade indicada. 240, reduzindo para 210, 5048. Gente. Prisão 91, chame Centro Recife, 1251, caso negativo, 128 decimal 35. 251, 2235, tá 3191. 5048, desça 2000 pés, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray 10, reporte estabilizado. Desça até 2000 pés, está autorizado o procedimento X-Ray 10, reporte estabilizado, azul 5048. Boa tarde, é o gol 1556, ponte para 10. Está autorizado decolar da 10, o vento é 140 graus, 09 nós. Autorizado a linha decolar 10, voo 1556. Está no localizador já. Gente, completo o sinal do NSX, fecha-me, torre 1, número 8, decimal 95, compôs. 1895, muito obrigado, uma boa tarde. Voador 4714, bom dia. 4714, 7, aguarde autorização de pouso. Decolada 50, chame o controle 20, decimal 8. 208, voo 956. Deixa 2000 pés, autorizado o sinal do LF, X-Ray, da pistola 0, reposto estabilizado. 2000 pés, autorizado. Controle, boa tarde, algum 1956. 1556, boa tarde, contato para a decolagem, suba nível de voo 360 na Prodileda. 360 Prodileda, o gol 1956. estabilizado, Azul 5048, ILS X-Ray. Azul 5048, complete no procedimento, torre 198, decimal 95, composto. 895, Azul 5048, obrigado, já. Salvador, Azul 5048, final de 8 milhas, estabilizado. O 5048, continua a aproximação, guardando pista livre. Continua guardando 5048. Papa Romeo, Serra Golfiosca, acionado, transpartar. Serra Golfiosca, autorizado, reporta na Romeo. Ok, reporta na Romeo, Serra Golfiosca. Solo foi 53, direito no 219. Obrigado, vai chamar o solo agora, 34714. Ligou o 1455, boa tarde, olha, bom dia. Informação, quilo, passo 210. O 1455, ação de identificação, vou indo para o GTAP, desse nível de voo 050. Espaço 050, obrigado. Controle, Salvador, boa, Azul 2742, com informação, quilo. Azul 2742. Bom dia, sua identificação está em contato com o radar 74 milhas setor nordeste em Salvador. Vem com prova de bonfe para interceptar a chegada bonfe e reporte unidade de descida. Prova de bonfe vai reportar unidade de descida 2742. Azul 5196, Azul 5196 corrigido. Tá. Chame torre 198 decimal 95, bom pouso. 198 5196, até já. Salvador, bom dia, Azul 5196, estabilizado no X-Ray. 196, bom dia, guarde a pista livre, ajuste no 016. 5196. Recife 251, caso negativo, 18, 12835, bolo 556. Ferramenta correto, bom voo. Obrigado, bom domingo. O 5048 no solo ao 57. Chame o solo 219. Solo 219, 5048. O 5196, é, livre pouso na 10. Vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, azul 5196. tranquilo, prossiga. Super Mateus 905 vai passar do mais oeste da ilha. Postão 3895, autorizado a alinhar e manter a 1-0. Alinha e mantém, Postão 3895. 666, na chegada Gomete 1, desça via para o número, para o nível de 060. Gomete 1, desce via para o 060, tá 3366. Gol 1455, desça para 2000 pés, do ajuste no 096, autorizado e LSXT, reporte estabilizado. 2000 pés, gol no 096, autorizado e LSXT, reporte estabilizado, 9455, gol. Prometeu 56, boa tarde, via chegada Bomed 1, desce e manter o nível de voo 070. Alinha mantém 1 no 0. Alinha mantém 1 no 0, são 3745. É decolado ao 02, chame o controle 20 decimal 8. Certo, vai chamar o controle 1208, obrigado, então, bom domingo. Comércio. Controle Salvador, 3895. 3895, está em contato radar, se manter o nível de voo 340 via saída São Voo 1. 340 via São Voo 1. A meia está autorizado Vaduna, descida para 4000 pés, o ajuste no 096. No 096, 4000 na Prolidona, o TAN 3366. Autorizada, então 0, vento é 1,40 graus, 1,0 norte. Iniciando o TAN 3745. Autorizado decolada 1-7, o vento é 1,40 graus, 1-0 norte, Serra Golf Oscar. Autorizado decolada 1-7. no ideal de descida, o ASU 2742. ASU 2742, e se manter o nível de voo 050. 050-2742. Tá 3745 decolado aos 05, chame o controle Salvador, 208. 208, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3745 na saída, Sambo 1. 3745, bom dia, está contato radar, sobre mantenha o nível de voo 360 na via, saída Sambo 1. 360, via, Sambo 1, TAN 3745. Reporte para o cruzamento da final da 28. Localizado corredor forte, reporta para cruzamento Serra Gofiosa. A 356, Voiduna, em descida para o 050, mantenha a velocidade. ASU 2742, velocidade na descida de 2109, é o número 34, na aproximação. 2109, reduzindo 2742. BLS 1455 da Gol. 1455, chame Torre de Salvador na frequência 98.95. 98.95, obrigado. SAM 3366, desça para 2010, o ajuste 1096, livre da restrição de altitude em SAP, autorizado em LSX e reporte estabilizado. Seguinte, livre das restrições, desce direto 2000 pés, reporte estabilizado, SAM 3366. Chame 6356, desça para 3000 pés, o ajuste 1096. 2742, desça para 4000 pés, o ajuste é 1096. 4000 no 096, 2742. 4557, autorizado o pouso na 10. O vento é 130 graus, 09 nós. Informa um tráfego no setor norte a 1000 pés, afastando-se do campo com rumo nordeste. 7 Conno 455, vendo o tráfego de cai. Controle. Bom dia, o papapá Lima, Papa Mike. Papapá Lima, Papa Mike, prossiga. Não, Papa Mike apresentou a notificação do Elicia para o Elipão del Rey, no Robson 44, código 0150, está no 510. Bem, mantenha 510, está autorizado, vá del Rey. 510, del Rey, o Papa Mike. Para a genética bem aquilo. Prossiga. Passando 05, regresso a Vertical de Veracruz, acendendo para o 05. Está autorizado o reporte para o lançamento. Passará, aquilo. Mas qual foi o meu probe? Probe único. Sim. Dan 3895, chame Centro Recife na frequência 125.1, alternativa 128.35. Gente, 125, 12835. Obrigado, até mais. Bom voo. 1745, chame Centro Recife na frequência 125.1, alternativa 122.35. É, confirma a secundária só por gentileza. É 22.35. Eu só peguei o decimal 35. Confirmando 12835 a secundária para o 3745? Afirmativo, primária 125.1. Ok, copiado, obrigado, um bom domingo. 2742, velocidade 2009. 2002742. Chané 6356, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS-X3, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, ILS-X3, Chané 2742, retração para o sequenciamento, curve à direita, na broa 250, seu limite vai ser a radial 290 de Salvador. Direito 250, limitado para a radial 290, 2742. Puta 3366, só informo que tem um helicóptero mantendo 500 pés, próxima a duna, não irá interferir na aproximação. Tá sim, 3366, obrigado. Vista 3366. 3366, chame Torre Salvador, na frequência 98, decimal 95. 95, 3366, datão, obrigado. Quete, Serra, Sango, prossiga. Estacionado 5536. Descopiado, mantendo o número 500 pés, reporte Paris. Sete, quatro, dois, curve à esquerda na 205, aguardando a próxima proa para o localizador. Esquerda 205, 2742. Torre Salvador, bom dia, tá 3366, estabilizado. Tá 3366, ciente, está autorizado o pouso para 10, o vento é 140 graus, 109. Copiou o livre pouso no 0, tá 3366. Te mantenho, quanto espera? O Xanã 62, 13. Curva 2742 para o localizador, curva esquerda na 160, descida para 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda para 160, desce para 2000, reportagem estabilizada, 2742. Você pode completar mais à esquerda na 150. 150, 2743. Chamei a 356, chame Torre de Salvador na frequência 9.95. 295, uma boa tarde, bom trabalho. Tá bom. 742, vai seguir o tráfego à frente, tá 6 milhas, deu um Airbus 318. 72742. 6356, ciente, aguarde a pista livre. O ajuste 10 no meia. No solo ao 17, chame o solo 219 ao livrar. 19, obrigado. Chame a 356, pouso autorizado, não, 0.21, 40 graus, 099. Repouso, pista 10, chanel 356. Controle Salvador, Papa Romeu Zero, se eu solicito ascensão para 2.000 pés. Zero, Golf Oscar, se autorizar 2.000 pés, o ajuste é no 096. 0096, autorizado 2.000, terra confiosa. 2742, chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. 1895, obrigado, boa. Chanel 6356 no solo aos 19. Ao liberar a direita, chame o solo 219. 219, liberar, muito obrigado, até mais tarde. Salvadero, papapá, Lima, papamãe. Lima, papamãe, que prossiga. Fazer só a notificação do Filipão Del Rey, para o Filipão Del Rey, são 4 a bordo, para um sobrevoo, Parada Barra, Igreja Bom Fim, tá? Mas vai fazer 500 pés, você escuta. Pente autorizado. Ai. 0 graus, 099. Livre pouso azul 2742. Autoriza voar Serra, Juliette Serra Tango? Autorizado. Rede Quebec, que lançamento autorizado, reporte ao tempo. Aqui o recorde da Dona Livre, reportará quando pronto para descer. Chega, Kilo Romeo, eu acho. O Kilo Romeo, eu acho que tá livre o táxi até a Papá. Até a Papá, do azul 2742 no solo aos 22. Chame o solo, 21 decimal 9. 219, 2742. Bom dia, gol. 9128, ponto espera da 1-0. Diego, 9128. Pois a aeronave da Oceaneta autorizada a alinhar e manter a 1-0. Sim, após a aeronave da Oceaneta vai alinhar e manter a 1-0. Gol 9128, ponto. Ocean é 6213, autorizado a decolar, dá 1-0, o vento é 1-40 graus, 1-0-9. Romeo Oscar está autorizado, táxi via 17, chame alinhado e pronto para decolagem. Na Cruz de Sapo, para detectar a chegada do Bomete 1, esse mantém um 050. 050, Cruz de Sapo, o 4485 da Azul. Para definir a Juliette Quebec, Kilo. Juliette Quebec, Kilo, desse critério, reporte cruzando o 2500. É que ele acordará para o 2500. Oceana 6213, decolado aos 24, chame o controle. Salvador 120, decima 8. Salvo campo? Afirmo, visual. Retorne na frequência, no 8, decimal 95. 118,95, muito obrigado. Oceana 6213, contato radar, se mantém o jogo 360, está autorizado, valida. Rotatória. O 9128 autorizado a decolar, está 1-0, vento é 1-50 graus, 1-0 nós. Está livre, decolagem 1-0, gol 9128. Pelo Romeo Oscar, decolagem autorizada, da 1-7, o vento é 1-50 graus, 1-0 nós. Oxa, né, 6333, autorizado a alinhar e manter a 1-0. Alinha e manter a 1-0, Oxa, né, 6333. Juliette Tango, possibilidade de encurtar para 17, se possível. Se é o tráfego iniciando a decolagem agora, da 17, está autorizado, reporte na curta final, Juliette Serra Tango. Reportar em curta final, Juliette Serra Tango. Gol 9128, decolado aos 26.